head by Philippides. Voo 923, decola de Salvador, 48. Decola os 48, controle 109, decimal 35. Voo 923. Voo 935, bom dia. Controle, bom dia, voo 923, decola na sua escolha. Voo 923, contato radar, subnível 360, saída da EL, transição de NER. Da EL de NER, 360, acendendo, voo 923. Bravo, XC Foxtrot, 2 a bordo, Padabata. Livre acionamento, é pode quando pronto, táxi. Saperuisco 58, decola da pista 17, após a decolagem, curva direita, saída Gole, transição Gonza. Controle Salvador em 119, decimal 35, torre 1186, acione 5473. Eco Delta, base pela direita, 17, baixado, checado. Sete, Mac, Eco Delta, agora sim, visual com helicóptero, reporte na final do 17. Delta. Papatango Mike Charlie Alpha, meia dúzia de milhas para a posição coral, serviço radar terminado, chamilha usando 201. 201, grato, Mike Charlie Alpha. Mike Quebec decolado aos 50, ingressa no axé, controle 109, decimal 35, bom voo. 19, 35, controle, até a graça. Mike Eco Delta, livre pouso, pista no 7, vento no 9, 0 graus, com 0,6 dúzia nós. Ajuste no 0 no 5, Mike Eco Delta, reporte no solo controlado. Delta. 500, está ingressando no axé. Vitor Mike Quebec, suba mil pés, corredor axé, reporte para o da barra. Fernandinho na serra, reporta barra. Quando possível, solicita direto 2500. Aguarde, mantenha mil pés, aguarde a ascensão do Easy 500. Vitor Mike Quebec. Até lá, tio. Graças. Mil, até o Oscar. Aguarde a coordenação com o Pátio, Romeu, até o Oscar. Valeu, G07 na ponteira da hotel. Piso no Uno, acena identificação, chegada Bonf, desceu nível 040. Chegada Bonf, identificou, está cruzando o 170, descendo ao 040, Avianca Brasil 6311. Estabilizando Campo à Vista, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, complete final, chame torre 118.6. 118.6, Juliette Bravo Delta. Afirmativa, a pista em uso é a 1-0 e decolagem da cabeceira no 0 ainda. Ok, Gilcente. Informo os primeiros 90 metros fechados. Os primeiros 90 metros fechados devido a obras, ajuste no 0 no 5, reporte baixado e travado visual com campo. Positivo, informa que nossa intenção no 7, cancela na presente, se autorizado, base direita, Juliette Bravo. Juliette Bravo Delta, cancelado ao 52. Prossegue agora visual com base pela direita, reporta na final do 17. Juliette Bravo Delta. Reporta lá, Juliette Bravo Delta. Meu, até o Oscar, pode confirmar o setor que irá efetuar esse voo local? Gente, Romeu Hotel Oscar, autorizado voo local pelo corredor Axé a 1.000 pés, inicialmente 1.000 pés. Decolará da pista 17 com curva direita, sobre o litoral, controle Salvador em 1.119.35, torre 1.186. Acione o código 0117, Romeu Hotel Oscar. O meu hotel Oscar para acionamento, chame 118.6. Pista no 0, vento 190 graus com 04 nós, ajuste no 015, Jave 07. A gente decola, ajuste no 015, Jave 07. Receptando final no 7, passou e travou, Juliette Bravo Delta. Tráfego avistado, livre pouso, pista no 7, vento no 90 graus com 05 nós, o Juliette Bravo Delta. Dente, livre pouso no 7, Juliette Bravo Delta. E confirme o setor que irá voar, será o setor norte ou o setor sul do campo, Alfa Vitor Juliette? Gente. Gente, o Bravo vai ter Fox Florida Visual com a aeronave agora realizando pouso no 7. Gente, após a passagem do tráfego, alinha e mantém. Cabeceira 17, Bravo XA Foxtrot. Pátio 5, confirmando o POB. 02 a bordo, ciente, livre acionamento, após quando pronto para o táxi. Aguarde para o táxi. Juliette Bravo Delta, seu solo foi 55, livre, táxi até o pato 5, rochação na frequência livre. O meu teóscar, fique atento ao tráfego ingressando agora no pátio 5, o Juliette Bravo Delta. Após o tráfego, inicia seu táxi, ajuste no 0 no 5, reporte na Papá, mantendo posição, já tem um tráfego alinhado a um 7 para decolagem. Jive 07, decola de Salvador 55, chama o controle agora 119.35, bom voo. Para 119.35, Jive. Controle de Salvador é o Jive 07, decolada aos 55. Jive 07, contato radar, subnível 080 no perfil da Coral. 080 no perfil da Coral, Jive. Controle Salvador, bom dia, tá 3454, cruzou 190 para 150, com informação, Juliette. 3454, acione identificação, chegada Mari, desça nível 050. 050, chegada Mari, se possível executa o RNAV para a pista no 0. Controle ciente do RNAV, aguarda autorização, tá 3454. 3454, descendo para o 050, 3454. Aguarde, Bravo XA Foxtrot. Aguardando, Bravo XA Foxtrot. Bravo XA Foxtrot tem livre decolagem agora, pista no 7, vento no 7, 0 graus com 05 nós. Autorizado, decolagem da 17, Bravo XA Foxtrot. Alfa Vitor Juliette, cópia. Autorizado, voo local, corredor forte até 20 milhas, decola da pista 17, curva à esquerda, mantenha 1.000 pés. O controle Salvador é 119.35, torre 1186, acione 0115. Alfa Vitor Juliette, cotejou correto para acionar 118.6. Roger, to clear contact the ground 121 the small 9 according to Juliette information. Tango Vitor Mike Quebec, controle Salvador. Precisa. Passa o farol da barra, confirme pro ideal pro destino a partida presente. Alfa Victor Juliet. No pátio da Bata, livre acionamento, reposto quando pronto para o táxi. Solicita bater 1 no 3, senhora, é, até Valença. E já passou o farol da barra. Gente, o Victor Mike Quebec mantenha mil pés, passa o travesso fora da barra, nenhum tráfego no setor informar, frequência livre para coordenação. Pede frequência livre até a grande. O meu teu Oscar linha e mantém cabeceira 17. Estou no 1, confirma indicada. Está com 310 nós, adianta Brasil, 310 reduzindo para 250. Esse é só para 220 nós, Avianca 6311, após pelô, desça para 2000, ajustando 015, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Após pelo 2000, reduzindo 220, ajustando 015, reportará estabilizado, Avianca Brasil 6311. Salvador, bom dia, Papa Tango Bravo, que foi Papo Trote, no corredor Axé, em atenção para mil pés. Papa Tango Bravo, XA Foxtrot, acessão a mil pés, reporte farol da barra, confirme destino. Reformar a farol da barra, o destino é sobrevoo ITGL em Veracruz. Gente, reporte farol da barra, Bravo, XA Foxtrot. Farol da barra, Bravo, XA Foxtrot. Avianca 6311, a partir do presente momento, a pista 1-0, com os primeiros 1.200 metros impraticáveis. Está ciente a Avianca Brasil 6311. O controle Alta 3454, está confirmando os primeiros 1.200 metros estão disponíveis? Afirmativa, a partir do presente momento, os 1.200 metros praticáveis, então 3454. Obrigado. Senhor, tem 1.805 metros disponíveis para decolar. 1.805 metros. 3663, ciente. Obrigado, aguardando a Oscar, aguarde. Alfa Vico Direto, livre táxi, reposta ponto de espera da pista no 7. O Romeu tem Oscar só para informação, informa um Charlie 150, decolou agora do no 7, mantendo no mil pés no Axé, é, nas proximidades do farol Tapuã. Está na linha do litoral, mantendo. Romeu tem Oscar livre decolagem, pista no 7, vento no 90 graus com 08 nós. É, no corredor Axé, mantendo no mil pés. Avianca 6311, chame Torre em 1-1-8-9-5, completa final do ILS X-Ray sem glide, 1.200 metros de cabeceira deslocada, pista 10. Ciente da deslocada, poderia confirmar a Torre 1-1-8-9-5? Afirma, Avianca. Ciente, chamando Torre 1-1-8-9-5, um bom dia, Avianca 6311. 80, 3304, posição 2, nível de voo 380, Brasília, Cinti daquilo, pronto para cópia. 3304, aguarde Brasília, altimetreu no 095. Cinti, na 3304. O setor sul não irá atrapalhar, interferir na sua aproximação. Tráfego ainda não avistado, continua a aproximação, né, porto baixado e travado, informa os primeiros 1.200 metros, 1200 metros da pista 10 fechados devido a obras. Quer ver controle? Vitor, vai quebrar que as cegas livre frequência para coordenação. Pouso, pista no zero, os primeiros 1200 metros fechados. O vento 190 graus com 08 nós. Stand by for taxi Lima Victor Delta, stand by. Alô, vamos lá para a O meu teu Oscar decolado aos 04, chama o controle, 109.35, como voo? 035, a palavra, obrigado. Controle Salvador, Papatango, Romeu, Hotel Oscar, Corredor Axé, reporte fora da barra. Papatango, Romeu, Hotel Oscar, suba para meu pé, ingresso Corredor Axé, reporte fora da barra. So, runway 17, remain the departure, agora with Bonza Transition, and stand by to start taxi. Salvador, tá 3663, completamente pronto para o puxo de acionamento, botão número 5, se possível, início e aguardo a sua cópia. Romeu, Papatango, Romeu, Hotel Oscar, cheque modo Charlie, informo que não recebo altitude. Tran 3304, coordenaremos Brasília 36, só instante 4, portão 2, é o número 1 para... Número 2 para 4, 3304. Ok, seguinte, aguarda a nossa escuta, tá 3304. O Leão consegue entender sua informação. Romeu Hotel Oscar. Confirma, como recebe o Romeu Hotel Oscar? Informo que não recebo altitude. Cheque modo Charlie, Romeu Hotel Oscar. Decola pista 1-0, descolada, deslocada, 1.200 metros, curva direita após 2.000 pés da terceira milha, subida da Elton na São Diné. Controle 19-35, 2-18-6, acione segundo no 3, tá 3.063. Autorizado, Guarulhos, nível 340, via Perisco 50, com a pista no zero, acende os primeiros 1.200 metros fechados. Cumpre o perfil da Eldinac com curva direita. Trânsito número 5113, trânsito 3663, completamente pronto. Portão 5 autorizado, time táxi, 63. NC, reporte táxi, trânsito 3663. Quanto cópia? 3304. Prossiga. Autorizou Brasília, nível 360, via Pesulu 17. Pista no zero, deslocada 1.200 metros, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva direita, subida agora, aval transição Ofito, 19.35 ao controle, 18.6 à toa, acione 5.5 no 7 na 3.304. Sente 2.200 metros, decola, mantém a proa, terceira milha, curva direita, gole, Ofito, 19.36, 35.18.6, 55.7, tá 3304. Correto, 102, chama quanto puxa acionar? Tá 3304. Solo, Salvador, Avianca Brasil 6311, Taxiway Alfa Livro. Avianca Brasil 6311, em frente, próximo, segunda esquerda, na Juliette, vai reportar antes da Juliette para ingressar no pátio, ok? Segunda esquerda, reporta antes da Juliette para ingresso, Avianca Brasil 6311. Na 38594. Copia, prossiga. 3859, autorizado Curitiba, nível 340, né? 36, autorizado. Pela UP, o IS-58, decola da 1-0 com curva à direita. Saída Gola e transição Gonza, controle 119.35, transponder 5520. Cruzado Curitiba, nível 340, decolando da 10, posto 1800 a menos, Cole Gonza, conforme plano de voo, 19.35, 5520, da 3854. 3859, correto, reporte para puxa, sinal, gate 08. Para puxa, perfeccionamento, 3859. Sou Alfa Vic Juliette, estou aí voltando. Atago Romeu, Hotel Oscar. Torre, 118.95. Liberar a pista, para o ponto de espera. 454. Afirmativo, 2000 pés autorizado, ajuste no 015, informe estabilizado na final ILS sem glide. Então, 3454. Ok, 2000 pés, informa que solicita a RNAB para a pista no 0. Ciente da presente, 2500 pés autorizado, foi na Pro Serra Vitor 368. Então, 3454. Ok, 2500, Pro Serra Vitor 368. Então, 3454. Salvador, bom dia, voo no 888. Na informação Juliette, passa 200 para 150. Boa noite, 888, ação de identificação, chegada Mari, desça e mantenha o nível 050. Mari, desce para o 50, confirme apenas os primeiros 90 metros interditados. 1200 metros, gol no 888. Confirmando então, 1200 metros interditados para o gol no 888. Afirmativo. Papatango, Bravo, X-Way, Foxtrot. Torre 118.95. Controle, autoriza por um Bravo, X-Way, Foxtrot, 20 milhas no corredor forte. Clareza 5, 5, 5. Você está recebendo a mensagem do ABS? Afirmo, recebi duas chamadas e retornei. Negativo, agora 5/5. Afirmativo, está autorizado o sinal do procedimento, 2500 pés, ajuste no 095, reporte estabilizado. Portará estabilizado, 3454. Lima Alfa Delta. Confirme. Uno, a bordo, 4x20, autonomia alterna no Galeão, para o táxi. 3602, ciente da informação, Juliette. 3602, a sua identificação, chegada Mari, desça e mantém o nível 060. 060, desce e mantém, 3602. Autorizado táxi via Juliette Alfa à esquerda, no ponto de espera da 10, chamando a torre 118.6, aqui negar 10.15. Tá, 3063, direito Juliette Alfa, ponto de espera 118.6, 10.15 na gente. Tá, 3663, considero autorizado seu táxi via Juliette Alfa Delta, no ponto de espera Delta, chamando a torre 118.6. Confere, tá, 3663, Juliette Alfa Delta, na Delta 18.6, bom dia. Patango Bravo X-Way Fox, chame torre 118.95. Torre e 118.6, Bravo X-Way Fox Trot. Torre Salvador, Papatango, Bravo X-Way Fox Trot, no corredor Axé, a 1000 pés. Lima Vitor Delta, now clear taxi, report cross runway 17. Pés, comprou a praia do Forte. Gente, inicialmente mantenha sobre a vertical do farol do Tapuã, realizando espera com curva pela direita, mantendo no 1000 pés. Bravo X-Way Foxtrot, na escuta da torre. Espera no farol de Tapuã, Bravo X-Way Foxtrot. 454. Clear taxi, report on the taxi Papa, Lima Victor Delta, team is 1015. Delta. Civil 380. Se possível, nível 380 para gol na 602. Gente. Olá, tá? 3304, pronto para o táxi. 87 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, altera com vista, tá? 3304. Controle, pode confirmar a frequência da torre? 118.95. Chame 118.6, então 3454. 186, 3454. O aeronave liberal, papá. Então, em Salvador, é o TAM 3454, passando Serra Vista 372. Esquerda, então, a formação após o TAP. Gente, informa se fará a RINAV. Não, negativo, só título ILS em inglês. Gente, gol no 888, está autorizado de Gil. Nível de Gil, gol no 888. Zero cabeceira deslocada, 1 no 1.200 metros, ajuste no 05, vento no 70 graus, com 05 nós, livre pouso. E livre pouso, cabeceira deslocada, pista no 0, tá 3454. 05 autorizado Galeão, nível 380, pelo UP Zulu 14, decola da 1-0 com curva direita, saída da El, transição Blast. Controle 119.35, transponda 5521. Autorizado Galeão, 380, pelo Zulu 14, decola da 1-0, curva direita da El Blast. Controle 1935, código 5521, bom 605. 605, correto, reporte para puxa, acionar a gate 03. Obrigado. Eita, não, agora, ok? Tudo Delta Lima mantém, cabeceira 17. 1015. Para 2015, gol no 888. 3454. Romeu Hotel Oscar, após a passagem do tráfego, ingressa para o Padre 5 ao chassinar a frequência livre. Romeu Hotel Oscar. Salvador, bom dia, TAM 3663, ponto de espera na Delta, pronto. Gente, mantém um ponto de espera, TAM 3663. 3663, mantendo. O Bravo XC Foxtrot, supra vertical de Itapuã, Frota Itapuã, realiza esperas com curva pela direita, pela direita. Curva pela direita, espera no farol de Itapuã. Direita, né? Gente, pé direito para evitar a aproximação da pista 1-0, ok? Ok, evitar 1-0, Bravo XC Foxtrot. Já 3304 se aproximando, ponto de espera da 1-0, via Delta. Sim, então 3304 mantém a posição, aguarde. Estimativo, gol no 888. Tensão para 2.000 pés, ajuste no 095. Reporte estabilizado na final do procedimento e LS sem glide. 2.000 pés, 1.015, está apurando Duna, reportará estabilizado em LS sem glide, gol no 888. Confirma a pista está seca, senhorita. Estabilizado 605. 07. Gol no 888, não chave no local. Sim. Confirmo. Então é do cruzamento do eixo da 1028 sobre a 1735. A 1735 agilizando, Bravo XC Foxtrot. Confirmando, é sobre a 1735 para o cruzamento? Afirmo, sobre a 1735 com proa de Lauro de Freitas, proa norte inicialmente. Confirmo então, para cruzamento da 1735, Bravo XC Foxtrot a 1000 pés. Afirmo. O radar terminado. Ok, sente pela centena e chamando em Ilhéus em 1201 no G07. Confirmando por TAM 3304, mantém essa presente posição ou mantém o ponto de espera na Delta? Ingresse na Delta e mantém a posição na Delta. Sente, TAM 3304. 344, ataques e Alfa, reporte antes da Delta. Alfa, reporte antes da Delta, 3454.